segurei, resolvi te ligar. Pelo tom da minha voz, você já percebeu que eu quero voltar. Vem aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente, diferente pra gente. Já são 3 da manhã, tô aqui na boate, tô tendo disfarce que tá tudo bem. O garçom perguntou por que até agora eu não deixei ninguém. Pois a noite passou e eu nem me diverti, nem fiquei à vontade. É saudade, já são 3 da manhã. Sei que até chorei, mas não me segurei, resolvi te ligar. Pelo tom da minha voz, você já percebeu que eu quero voltar. Vem aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente. Dá outra chance aí pra gente. Dragão. Aonde anda você? Por que não liga pra saber se eu estou bem? Não tô legal, eu preciso, amor, te ver. Amor, tô mal, precisando de você. Quando vejo a noite chegar, sinto teu cheiro pelo ar, mas eu não posso tocar em você. Tento enganar meu coração, tento me

você que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool, com o som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento amargo, coração em pedaço. Compreenda, por favor. Mega Dragão do Comércio da galera GDC é o sucesso absoluto no Pará. Galera GDC! Vou beber pra esquecer tudo que a gente viveu. Garçom, põe meu CD, que hoje a noite é pra sofrer. Queria te sentir mais uma vez dentro de mim, mas você foi um idiota e acabou com os nossos sonhos. Você estava dentro de mim, você não soube cuidar do meu amor, e a gente se acabou. Eu larguei tudo pra te amar, confiei tudo em suas mãos, mas você jogou tudo fora e me deixou no chão. Não suporto mais a dor dessa paixão. Também estou sofrendo por você. Preciso de você, senão vou enlouquecer. Toda noite eu sonho com você. Você me amava, não acreditava. Desculpa tudo, escuta amor, vem cá. Sou dependente do seu amor. Eu estou com medo, não tive juízo. Você é o meu remédio, sem você não vivo. Vem amor, o DJ Nenê é mais que marcante, é romance. Queria te sentir mais uma vez dentro de mim, mas você foi um idiota e acabou com os nossos sonhos. Preciso de você, senão vou enlouquecer. Toda noite eu sonho com você. Você estava dentro de mim, você não soube cuidar do meu amor, e a gente se acabou. Eu larguei tudo pra te amar, confiei tudo em suas mãos, mas você jogou tudo fora e me deixou no chão. Você me amava, não acreditava. Desculpa tudo, escuta amor, vem cá. Sou dependente do seu amor. Dragão do Comércio. DJ Rodrigo Saudade. Drag Rodrigo! Tô sofrendo e tô fazendo você sofrer. O que a gente tá vivendo não tem nada a ver. É melhor cada um seguir o seu caminho. Toda hora a gente

Obrigado por estarmos em primeiro lugar no seu coração.